que estava de viagem, entretanto começaram os incêndios e eu quis ajudar de alguma forma. Tenho cá uma amiga e ela disse que precisavam de caixas de cartão, eu trouxe caixas de cartão, entretanto fiquei por cá. Tempo. E sente-se bem ou dar de si para ajudar toda esta população que está afetada? Claro, é muito gratificante mesmo. Tenho estado cá já há alguns dias, é o primeiro dia? Não, cheguei ontem à tarde e estarei cá até amanhã. Sente-se bem por estar a colaborar? Sim. Está aqui mais na parte da seleção das roupas, o que é que está propriamente a fazer? Bem, neste momento estou a fechar as caixas, mas nós separamos toda a roupa por, bom, como camisas, camisolas de lã, roupa interior, cascóis. Estamos a separar tudo, a organizar, para depois ser mais fácil a distribuição.